qualidade do som do Filipão. Nesse ragatón, a gata piri vem pra pista, livre oriçada, só quer curtir a vida. Toda suadinha, ela não para de dançar. Tá hipnotizada, joga essa mão assim, ó. Eu vou mandando e você vai obedecendo. Eu vou, agora prepara pra descer. Descendo, descendo, descendo e obedecendo. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo e obedecendo. Mas que isso aqui tá lindo demais, meu Deus. Opa, da boa, é boa, é show, Filipão, vamos, foi. Corneta tá gritando, grave empurrando tudo. O médio estralando, pancadão é ajudo. Ela se envolve com o som do paredão, se amarra na qualidade do som do Filipão. E nesse ragatón, a gata piri vem pra pista, linda e oriçada, só quer curtir a vida. Toda suadinha, mas só tem gente bonita aqui hoje. Meu Deus, vai! Eu vou mandando e você vai obedecendo. Eu vou mandando e você vai obedecendo. Vai! Descendo, descendo, bate palma bem forte aí, Fortaleza! Vagabundo! Bota pra descer!